deixa. Me deixo, xingo, rezo como numa despedida. Uma entrega vale 10, 3, vale 30. Um topo vale a minha vida. Velocidade definida. Vejo a vida inteira pelo visor do meu capacete. Sobre duas rodas sinto o que pouca gente sente. Uma entrega vale 10, 3 vale 30. O topo vale a minha vida. Velocidade definida. Assim é exato como a vida. É sempre uma despedida. Despedida. Despedida. Uma despedida.